agora que entre nós dois mais nada existe. Não sei se estás alegre ou triste, não sei se és feliz ou não. Agora eu quero ver se na verdade encontrarás felicidade para habitar teu coração. Enquanto eu amarguro esta saudade, tu sofres em busca da felicidade. Agora que a nossa vida está vazia, quem sabe Deus se algum dia nos encontremos outra vez. Enquanto eu amarguro esta saudade, tu sofres em busca da felicidade. Agora que a nossa vida está vazia, quem sabe Deus se algum dia nos encontremos outra vez.